Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. É uma grande alegria novamente poder estar aqui junto com você nessa jornada de aprendizado para que possamos compreender um pouco mais das lições do Cristo sob as lentes da doutrina dos Espíritos. E é nesse ambiente de alegria e de gratidão que eu tenho a honra de dar o bom dia e convidar o nosso amigo Alain Diniz Souza para se juntar a nós. Seja bem-vindo, Alain. Bom dia, meus queridos. É uma alegria a gente começar mais um domingo fazendo o programa Visão Espírita, que hoje está um dia quente, abafado, mas meio nublado, né? Então, deve dar uma chuvinha aí daqui a pouco. É o nosso verão. Vamos nos acostumando, porque agora é essa chuva pesada todos os dias, torcendo para que essa chuva caia leve, venha leve, sabendo que tantos irmãos, né, sofrem muito com essas questões, né? Irmãos aí em situação de precariedade, de moradia, enfim. É com essa mesma alegria, com esse espírito de gratidão que nós saudamos o querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. E hoje, né, um parabéns, porque vocês viram que nós começamos com uma vinheta nova, né? E isso aí é obra do Wilson. O Wilson é um profissional da área e ele tem se dedicado extremamente para que o nosso programa fique cada vez mais profissional. Parabéns, Wilson. Vamos em frente. Muito obrigado. E olha, eu estou ansioso, mas uma ansiedade do bem, aquela ansiedade que não paralisa, mas aquela expectativa, né? A gente está alimentando expectativas para o ano que vem. Estamos trabalhando lá, vamos voltar para o estúdio com câmeras profissionais, com mesa de corte, programa gravado em alta definição. Tenho certeza que você vai receber aí a nossa... Porque conteúdo, olha, conteúdo temos de sobra aqui, estudiosos, como o Alain Diniz, o Luiz. A gente só precisa agora colocar numa embalagem mais bonita para que você possa receber na sua casa, né, cada vez com mais qualidade o programa Visão Espírita, que desde 99, né, ele está no ar. E quando nós nos reunimos aqui em Piracicaba para trazer o programa para cá, para fundar a União Rádio Web, né, eu, o Alain e o Luiz Guimarães, na verdade o nosso grupo se chamou Grupo Multimídia Espírita, porque antes de pandemia e qualquer coisa, nós já tínhamos em mente o desejo, né, Alain, de fazer uma TV espírita. É claro que começamos com a rádio, mas a TV já era. E agora com a pandemia a gente meio que foi forçado, né, a seguir esse caminho, Alain. Eu acho que sim, a gente. Nossa, quanto tempo faz isso? 2014 foram as nossas 14. primeiras reuniões, 14. Olha, então Agora está em são oito 8 anos. anos. 8 anos a gente ainda não conseguiu ir para esse nível aí, mas estamos perto agora, né? É uma. Veja que a intuição, eu acho que é um exemplo bom da gente transmitir a ideia de intuição, né? Estávamos eu e o Wilson pensando em usar a internet para divulgar o programa Visão Espírita, em fazer um programa pela internet. Isso há 9, 10 anos atrás. Um dia eu resolvi falar para o Wilson, falar: Wilson, estou com uma ideia, cara. Aí ele tira da gaveta a mesma ideia que ele estava também desenhando. Aí a gente comunicou o Luiz e dali a gente montou um grupo e esse grupo vingou, vamos falar assim. Né? Vieram muitos apoiadores, surgiram muitas pessoas para apoiar, tanto com mão de obra quanto com apoio financeiro, né? Que a gente continua aí sempre pedindo, né? Convocando ao apoio financeiro, porque tudo isso custa um pouco, mas a ideia, apesar do custo, que não é o nossa preocupação primeira, é fazer uma transmissão da doutrina espírita, dos valores que a gente aprecia na doutrina espírita, que possa, além de atingir mais pessoas, possa consolar mais pessoas, né? A doutrina espírita ela tem intenção desde o seu começo, seu consolador prometido por Deus. E nós sabemos, como comunicador, que a voz chega, sim, é uma comunicação. A voz com imagem é muito mais influente, né? A gente consegue ter um alcance muito maior da voz com a imagem. Então, é nesse intuito que nós estamos nesse esforço. Deus quer, né? Agora vai depender mais da gente do que dele, né? Exatamente. E desde o momento, né, em que eu conheci o Alan, e depois o Alan que trouxe o Luiz para que me conhecesse, né, houve uma afinidade muito grande já nesse grupo. Eu tenho grande respeito e admiração, né, sempre pelo Alan, pelo Luiz também. E apesar de todas as dificuldades do caminho, a gente segue aqui, ó, juntos, e certamente temos muito a produzir ainda, tenho certeza disso. Então, minha gratidão a vocês dois, Alan e Luiz, e a gratidão a você que ajuda a manter o programa Visão Espírita. Quero aproveitar novamente, o Alan já disse isso, mas você que já contribui, nossa gratidão, porque a gente está aqui por você. Nós temos custos mensais, ó, só esse aplicativo, né, são quase R$150 por mês, tem o condomínio para a gente pagar, tem internet para pagar, e agora tem aquisição de equipamentos. Com a graça de Deus, nós ganhamos, né, Luiz, o aluguel da sala onde fica o estúdio lá, mas está meio que vencendo, viu, Luiz? O aluguel era 5 anos, né? Vamos ver se a gente renegocia lá com o nosso benfeitor, né, para mais 5 anos, quem sabe? Agora vamos botar 25 anos, porque até lá eu deixo o problema para vocês na próxima renovação. Nem inventa, Luiz. Olha, está passando na sua tela, você que ainda não contribui e deseja nos auxiliar, sobretudo nesse momento que a gente precisa de novos investimentos lá no estúdio, você pode fazer um Pix para financeiro@unionradioweb.com.br ou tem um número de conta aí também, faça o seu depósito em qualquer valor, né, será muito bem-vindo e muito bem utilizado. E eu sempre lembro que você, que ainda não baixou, entre lá na loja de aplicativos do seu celular, ó, e baixe aqui o aplicativo da União Rádio Web. Pelo aplicativo da União Rádio Web, você pode ouvir, né, uma programação de rádio com 24 horas. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ai, que gostoso. Toque na Alma, banda espírita, tocando a música Caminheiro. E aí nós temos aqui, olha, você pode encontrar, tá vendo? Prestação, na tela aparece o contrário, mas a prestação de contas. Então aqui você pode ver todos os pagamentos de todos os anos, de tudo que nós recebemos e de tudo o que nós pagamos, né? Tudo bem descrito aqui, todas as doações que vocês fazem, todas as contas que são pagas, né? Para você poder acompanhar, essa transparência sempre foi uma coisa principal, central, né? Nas nossas atividades. Então, novamente, gratidão a cada um de vocês, obrigado pela presença. Aqui, antes de começar o programa, né, vou dar o bom dia para o pessoal que já está aparecendo aqui. Alan, olha lá, Silvia Variac, Cidinha Salvador, Francisco Moretti, companheiro de todos os programas, aos domingos, às segundas-feiras, segue conosco. Ana Maria Bonfim Matos, Maria Roseli de Miranda Nunes, a Tércia de Siqueira está aqui também, João Luiz Faracini, Deise Cassaniga, saudade da Deise, seja bem-vinda, minha amiga. Antônio Ferreira Filho, também aqui dando bom dia. Zé Rodrigues, Luiz Gustavo, Ana Cristina Aragon, Antônia Zampaolo. Olha quanta gente aqui com a gente. Eurideia da Assunção está aqui também. Bom dia, Eurideia. O Rubens Chiea estava comigo ontem lá na União Espírita de Piracicaba. Bom dia, Rubão. Lavínia, lá de Campinas. Ivanise Francisco Chaves e a Vera Farto Castanho. Querida companheira lá da União Espírita de São Pedro, bom dia, Vera. Um domingo iluminado para você, para todos nós. E, dado o recado, a gente vai agora convidar a Terezinha Oliveira, né? Vamos ouvir a prece na voz, na doce voz da saudosa companheira de jornada, de trabalho, Terezinha Oliveira. Informando nossos ouvintes que agora é o Alan que vai colocar a Terezinha no ar. O Alan aprendeu. O Wilson vai facilitou, lá, é diferente. Vai lá, Alan, agora é com você. Ah, opa, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, hein? Atenção. Quem sabe faz ao vivo.

com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada afora, iguais a inúmeros admiradores de Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem, espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção através de impedimentos e pedradas até ao fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, então, nesse clima de espiritualidade, que eu convido primeiramente o nosso amigo Alan para nos ajudar a refletir sobre essa estranha relação, esse estranho relacionamento que, segundo Emmanuel, nós mantemos com Jesus, né? Meu amigo, eu não sei se eu acho estranho. Eu acho que é natural, né? É natural por quê? Por que que a gente hoje ainda busca... Outro dia eu vi um termo muito interessante. Eu estava lendo filosofia e eu vou até preparar alguma coisa em cima disso, onde a religiosidade fosse uma ferramenta. Vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais de religião. Da mesma forma, a arte, outra ferramenta. São ferramentas que nos transformam. Agora, eu tenho que permitir essa transformação, né? Então, não é só eu chegar ali em qualquer religiosidade que for e pronto, né? Para o Espiritismo, Jesus é o nosso modelo e guia. Será que eu sigo o modelo Jesus? Será que eu estou adotando ele como modelo na minha vida, nas diversas, nos diversos movimentos da minha vida? Será que eu estou adotando ele como meu modelo e guia? Será que é ele que eu imagino quando eu estou fazendo alguma bobagem e eu imagino o que ele faria no meu lugar? Será que eu uso Jesus como modelo na minha vida? Será que eu permito que ele seja realmente o guia que me conduz por caminhos desconhecidos? Porque, veja só, ele, por ser já um espírito puro, governador espiritual do planeta, ele já passou por situações como a gente passa, eu acredito eu, há muito tempo atrás, mas ele já passou. Então, ele consegue identificar as necessidades de cada um com muito mais facilidade. Então, como eu interajo com Jesus? Né? A gente tem que lembrar que Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram os apóstolos, e os apóstolos dos apóstolos, e sabe lá quando que foi escrito. Ele veio e nos trouxe um ensinamento imortal através de uma vida vivida no exemplo do amor. E nós, o que fazemos desse conhecimento, dessa vida que se fez carne, como a gente pode falar, e nos apresentou um modelo de comportamento? Né? Será que a gente coloca ele numa redoma de vidro, coloca ele num local iconográfico da nossa vida, mas só para eu carregar na cintura, só para eu carregar no peito, só para eu falar que eu sou, mas nada faço para a minha transformação? Então, o mestre não deseja que você fale que você siga ele. Ele deseja que você demonstre na sua transformação moral a presença dele na sua vida, para no final dela poder falar igual Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele já era um exemplo vivo da vida do Cristo diariamente na sua vida como um todo. Então a pergunta fica, né? Que fazemos do mestre? E não estamos nós aqui apontando o dedo para ninguém, porque nós também temos as nossas dificuldades em vivenciar todo o ensinamento do Cristo. Mas convidamos a todos para refletir o que cada um de nós faz do mestre. Muito bem. É uma visão interessante, né? Quando você fala sobre essa... utilizar a imagem do Cristo simplesmente, mas não se dispor, né, a viver, porque a vivência não é fácil, né? A vivência é difícil e nem sempre vai ser um caminho florido, né, com belas paisagens. Quando se escolhe, tem que se abrir mão muitas vezes do lucro financeiro, às vezes você se prejudica gravemente, prejudica o seu tempo, né, prejudica um pouco do seu lazer. Muitas vezes isso acontece quando você decide, né, seguir o Cristo de verdade, e a gente viu isso tantas vezes na própria boca do Cristo, né? Carregue a tua cruz e me siga, né, deixe os mortos que enterrem seus mortos, enfim. Luiz Pessoa Guimarães, sabe que quando eu vi esse texto, eu lembrei de você, eu falei, poxa vida, olha, o Luiz, com esse texto aqui, cada uma desses parágrafos era um slide para uma palestra. Já pensou, Luiz? Quanta coisa dá para extrair disso? Cada um desses parágrafos, ele encerra uma ideia concisa, cada parágrafo, e você pode explorar aquele parágrafo. Olha aqui, você tem uma palestra de mais de 20 slides. Fica o convite, viu, Luiz? Realmente você tem razão, dá uma palestra maravilhosa, né? Então, vamos começar com a referência que Emmanuel faz do texto bíblico. Quem fala, quem profere essas palavras é Pilatos. Pilatos realmente não tinha nada a ver com o Cristo. Ele pergunta para os judeus, porque os judeus é que receberam o Cristo. Cristo foi prometido aos judeus. Pilatos teve um contato com Cristo. E nesse pequeno contato que ele teve, ele percebeu o valor daquela criatura. E ele, se fosse qualquer um, que Pilatos tivesse percebido que era mais um ladrão, ele tomava a decisão tranquilo. Mas ele não queria assumir essa responsabilidade. Ele queria que o povo judeu, a quem aquele Cristo for enviado, decidisse: o que que vocês querem que eu faça com ele? A responsabilidade é de vocês. Isso aí é uma lição fantástica, e realmente eu concordo com você, Wilson. Cada parágrafo dá um teor para uma palestra. E nós lembramos que Emmanuel, lá no fim, ele cita Paulo, ele cita Pedro, ele cita aqueles que, dentro do cristianismo, eu até senti a falta de uma pessoa aí, eu acho que ele devia citar também Madalena, porque dentro do cristianismo, representam as maiores transformações que se deram. Aqueles que mais transformaram a sua vida para seguir o Cristo. E lembrando também Kardec, quando pediram que ele definisse, né, o verdadeiro espírita, ele não falou que era o mais bonzinho, mais certinho, aquele filho que ficou em casa, né, enquanto o pródigo saiu. Ele falou exatamente que o verdadeiro espírita se conhece pela transformação que ele procede na sua própria vida. Então, nós vemos aí que nós realizamos um programa maravilhoso, o que nós fazemos é fantástico, e todo cristão, quando ele tem contato com a mensagem do Cristo, ele tem um desejo ardente de mostrar esse Cristo para os outros. E é o que nós fazemos. A gente tenta transmitir para as pessoas esse Cristo para que as pessoas possam conhecê-lo, né? Assim como nós estamos conhecendo-o. Porque essa lição nos convida a uma reflexão, né? Uma análise. O que que nós que apresentamos o programa Visão Espírita e apresentamos o Cristo para os nossos ouvintes com uma certa facilidade e com uma certa... uma coisa boa, como uma coisa positiva. O que que nós estamos fazendo com esse paradigma que Deus nos deu para que a gente possa seguir o exemplo, que nós possamos fazer uma reflexão profunda. Eu estou maravilhosamente divulgando o Cristo, mas o que é que eu estou fazendo com relação à minha vida para fazer tudo aquilo que Jesus exemplificou? Que isso sirva de uma lição muito profunda para nós, e que possa representar em nossa existência uma real transformação. É isso aí, Luiz. Lindas palavras, Luiz. E aqui a gente vai... tem um comentário da Lavínia, que ela pergunta o seguinte: não temos que respeitar o tempo de cada um, a prontidão individual dentro do processo evolutivo pessoal e, por conseguinte, coletivo? Lavínia, é muito interessante a sua pergunta, né? Porque entra em aspectos filosóficos, inclusive. Sim, nós entendemos o tempo de cada um mesmo, porque cada espírito foi criado em tempos diferentes. Alguns de nós são têm centenas de milhares de anos, outros são mais recentes, são um pouco mais novos, e não tem nada a ver com a idade aqui, né? Tem crianças nascendo que são espíritos antigos, já preparados, né? E tem senhores já aqui, né, de terceira idade, que ainda são crianças espirituais. Então, sim, há que se compreender o estágio de cada um. Mas isso não nos impede de observarmos a realidade, né? Ou seja, de desconstruir, de estranhar. Então, a visão da filosofia é uma visão de estranhamento. Eu preciso olhar para fora e estranhar, e não naturalizar, né, que as coisas sejam assim, mas aquilo tem que me incomodar de alguma forma. Inclusive, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda bem-aventurados os misericordiosos, tem uma pergunta que o Espírito responde sobre observar o mal dos outros, divulgar ou não o mal. Ele diz que não enxergar o mal nos outros é prejudicial, porque nos aliena, na verdade. Se você não consegue observar, né, que aquilo não deveria ser daquela forma, isso pode nos alienar e tirar o poder que nós temos de transformar a coletividade. Porque quando a gente fala que a coletividade se transforma, né, ela vai se transformar pelos indivíduos que fazem parte daquela coletividade e por outros que se agregam àqueles indivíduos, que formam pequenos grupos dentro de coletividades maiores, porque eles vão se afinizando. Eu vou dar um pequeno exemplo, esse aqui é um pequeno exemplo, né? o Alan, o Luiz, o Geraldo, é um pequeno grupo dentro de uma coletividade, um grupo que se afina com certas ideias, né? E com isso a coletividade vai sendo transformada aos poucos. Isso é muito importante. Mas quando nós lemos esse texto também, né, é importante a gente frisar que a cada um desses parágrafos que a gente lê, o exercício é olhar para si. O primeiro exercício é, por exemplo, os vaidosos querem transformá-lo em galeria de exibição. Aí eu penso, quando é que eu uso o nome de Jesus para me exibir? Será que não tem um momento que eu me digo cristão, né, só para me sobressair, às vezes, em determinados meios? Eu me digo espírita, às vezes, eu não estou me sobressaindo. Né? Outros aqui que procuram Jesus somente para obter vantagens materiais. Aí eu fico pensando, quando é que eu faço a minha prece e eu fico falando para ele, Jesus, me ajude a ser melhor, né? Ter mais virtudes, ou eu falo, Jesus, me ajude a superar as dificuldades financeiras. Então, a gente olha primeiro para a gente, mas não significa que nós não devamos olhar também para o coletivo, é importante, né? Alan e Luiz, querem comentar alguma coisa para a Lavínia? Eu queria comentar uma coisa, Wilson. A Lavínia trouxe um outro ponto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está morno. Você veja que o exemplo que Emmanuel citou é de Paulo, que estava frio, né? Que estava lá na negação, perseguindo os judeus. Ele fala de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Eu lembrei de Madalena, né, que era uma prostituta, e também o filho pródigo, que pegou a sua parte da herança e foi gastar. Esses que se foram para um extremo, eles voltaram para o outro extremo, porque eles conheceram profundamente o oposto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação que a gente vive do morno. Eu queria até citar aqui um exemplo da rã que caiu no leite lá, mas eu não lembrei direito da história, eu não vou citar. Mas é exatamente isso. Quando nós vamos acostumando com esse morninho, é um perigo danado. É isso aí, Wilson. Eu queria falar um negocinho, que é assim, ó, a pergunta é pertinente, né? Sim. Existe um tempo de cada um, mas esse tempo de cada um, ele pode ser diminuído se a gente realmente der o exemplo que essa vivência cristã nos transforma. Por exemplo, há um grande problema na doutrina espírita que você hoje não vê muita criança, adolescente, jovem na doutrina. Você vê pessoas mais velhas. São poucos lugares que a gente encontra jovens. Aí muitos pais que têm filhos, muitos pais espíritas que têm filhos que poderiam estar ali frequentando, eu já escutei a seguinte fala assim, eu cheguei aqui no Espiritismo na hora que eu estava pronto, na hora que eu estava preparado. Na hora que ele tiver também, ele chega. Eu não concordo, porque se há algo que faz bem para você, você deve convidar principalmente os que você está mais próximo, aqueles que você mais gosta, a também experimentar e olhar e observar e incentivá-lo a essa transformação mais cedo. Né? Então, a gente tem que entender que esse tempo de cada um, nem todo mundo tem o mesmo nível de discernimento. Então, se todos nós tivéssemos o mesmo nível de discernimento, aí sim, esperar o tempo de cada um. Mas como muitos, muitos, mas muitos mesmo, são interferidos, influenciados pelo meio cultural, né? Durkheim fala muito isso, né, Wilson? Somos influenciados pelo social, nós somos o social, né, segundo ele, né? Sim. Então, se nós somos o social, se nós somos aquele que nós vivemos em sociedade e somos influenciados por essa sociedade, talvez nós não tenhamos o discernimento ou a percepção necessária para realmente entender qual é o nosso tempo. Então, é importante que a gente divulgue, fale, repita, insista, para talvez abrandar alguns tempos. É isso aí, Wilson. Olha, muito bem colocado, Alan. E você falou uma coisa que me reportou a outra, né? Você disse sobre os jovens. Olha que importância, né? Você falou dos jovens, das crianças. Os jovens hoje nascem já com uma predisposição diferente. Você sabe que eles nascem, já têm acesso a tanta informação que muitas vezes as coisas que nós, o modelo que nós tínhamos de ensino e tudo mais do passado é chato, é enfadonho. E eu vi há pouco tempo um cartaz de uma instituição convocando jovens, dizendo, jovem, venha, nós temos todas as respostas para as suas perguntas. Olha que coisa chata. É muito chato você ter todas as respostas para as perguntas enlatadas, já estão prontas as respostas. O que o jovem quer hoje é ser desafiado. Então, é o que o Alan sabe melhor do que eu, né? O método de Sócrates, né, Alan? A maiêutica, o parto das ideias, que é fazer com que o próprio jovem encontre a resposta que está dentro dele mesmo. A educação é fazer emergir, é tirar de dentro para fora, né, das experiências seculares daquela alma. É instigá-lo, é fazer com que ele, né, afira o conhecimento daquela provocação que lhe foi apresentado. Talvez seja por isso que o jovem se afasta da doutrina espírita. É muito chato de conversar com uma pessoa que sabe tudo, né, Alan? Horroroso. É horroroso. Mas, na realidade, Sócrates, é até legal essa lembrança sua aí, porque Sócrates, ele fala assim, que todo o conhecimento já estava em nós. Por quê? Porque nós já tínhamos, ele fala da reencarnação, nós já tínhamos vivido aquelas experiências, e nós já tínhamos a resposta. Então, na realidade, o que ele fala é para tirar de você mesmo a resposta, né? Então, essa frase aí que você leu poderia ficar melhor assim, né? Jovem, venha até aqui, nos ajude com as nossas perguntas. Olha que diferente, né? Exatamente. Né? Ou encontre a sua resposta. Encontre a sua. Venha aqui. Venha estudar conosco e encontre as suas respostas. Porque nós somos, no campo da subjetividade, a minha resposta é diferente. Dentro do Espiritismo, nós encontramos respostas diferentes, eu tenho certeza disso. Além, lembrando, né, que Kardec foi chamado a atenção exatamente por isso, pelo Pestalozzi, né? Pestalozzi usou desse método para despertar em Kardec tudo isso que ele soltou. Pois é. Essa é a beleza do Espiritismo, né? É o não dogmatismo de ter que aceitar simplesmente, que é o que nós discutimos até agora, a desconstrução, o pensamento crítico mesmo, né? A gente quer formar pensadores críticos, né, que discordem. Isso é maravilhoso. Em grupos de estudo, né, aquela pessoa que discorda de tudo, esse é o melhor que tem para a gente conversar e para a gente crescer junto com ele também. Wilson, deixa eu aproveitar um momento que você tocou nesse assunto. No meu site, o Vademecum Espírita, eu já criei 30 apostilas que nos convidam exatamente para o mesmo assunto, a gente examinar aquilo que os espíritas comentaram com ele, sobre ele. Espíritas e espíritos, né? Para que a gente, em grupo, no estudo em grupo, possa analisar todos os pontos de vista e chegar à nossa conclusão. É isso aí. Exato. Você veja que nem Kardec, né, Alan e Luiz, nem Kardec tinha se apresentava como sabedor de todas as questões. No programa passado, nós discutimos, né, algumas aparições de Jesus, e em determinado ponto, na multiplicação dos pães, por exemplo, ele não define. No final do texto em que ele fala sobre a multiplicação dos pães, ele deixa a questão em aberto. Pode ter sido fluídico, pode ter sido psíquica, na questão da saciedade, mas ele deixa a questão em aberto. Ou seja, né, cada um avança naquilo que a resposta é suficiente para ele. Então, eu tenho a minha resposta sobre o que eu acredito que aconteceu, que me satisfaz, outro tem outra. O Kardec não foi chato, né? Falou, não, foi assim e pronto. Imagina, aí você encontra aquilo e fala, ah, mas eu não queria que tivesse sido assim, né? Incomoda alguns, né? É isso. E ele deixa claro que a doutrina que ele codificava era a doutrina dos espíritos, não era do Kardec, né? Isso. Então, isso também é um kardecismo. Isso é muito importante que você falou, Alan, porque assim, o kardecismo não existe. Não. Não existe kardecismo, existe espiritismo. É algo assim que tem que ser desenvolvido, né? É, junto com os espíritos, são os espíritos falando, é o livro dos espíritos, não do Allan Kardec, né? Então a gente não pode endeusar o trabalho que ele fez, foi grandioso. Meu respeito a ele. Mas, contudo, entretanto, todavia, ele apenas codificou a fala dos espíritos, né? Aliás, é importante, nós estamos estudando a Gênese, recomendar, né, que todos possam estudar a introdução da Gênese, que ela fala exatamente sobre isso, generalidade e concordância dos espíritos, que é fundamental no espiritismo. Pois é, e Kardec, né, como o Allan falou, ele foi um instrumento. Se não fosse ele, nós já recebemos essa informação, né? Se não fosse ele, seria outro. Seria outra pessoa que faria. Ou seja, se eu não me engano, quem estava na fila é o Leon Denis, não é? É, falam, né? Não dá para saber. Dizem isso, eu não tenho certeza. É, mas, enfim, seria uma outra pessoa, né, competente também para realizar essa tarefa. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando 10 horas e 11 minutos, passamos um pouquinho do tempo da primeira parte. E nos encaminhamos, então, para a segunda parte do programa Visão Espírita, onde estudamos a obra O Espírito do Cristianismo, de Cair Bachutel. E nós avançamos hoje para o texto denominado A Vinda do Reino de Deus. O modelo que nós temos seguido do estudo dessa obra é assim, a gente lê a introdução, que é uma citação evangélica, geralmente, e segue os comentários do Allan e do Luiz. Só que hoje a introdução é muito grande, muito longa, então eu vou ler um trecho só e a gente vai abrir para comentários, tá? Dependendo de como for, a gente vai seguindo ou não, senão vai ficar muito longo a minha leitura. Ele traz vários trechos de diversas passagens evangélicas, então eu vou ler um trecho, pequeno passo para vocês e a gente vai seguindo aí nos comentários. Na medida que vocês comentarem, eu vou lendo o trecho seguinte e a gente vai avançando. Vamos então ao primeiro texto, abre aspas para a citação de Lucas, do capítulo 17, versículos 20 a 37. Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Então disse aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo acolá, ei-lo aqui, não vades, nem o sigais, pois assim como o relâmpago fuzilando de uma extremidade do céu, brilha até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário, primeiro, que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, como também foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E do mesmo modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos, que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Perguntaram os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os corvos. Fecha aspas. Allan Diniz Souza. Tanto conteúdo nesse trechinho que eu li, que daria para fazer um programa inteiro só disso aí. Mas eu concordo com você. Mas olha só, né? Vamos pegar pelo título, em homenagem ao Geraldo. O Geraldo, nessas duas últimas semanas, ele está acompanhando o filho dele em umas provas da residência médica. A gente sempre deseja aqui ao Saulo sucesso e ao Geraldo também, né? É, ele é um pai muito presente na vida dos filhos e a gente fica muito, muito feliz com esse exemplo que ele nos dá. Mas ele gosta muito de se ater aos títulos dos textos, né? E desse aqui é a vinda do reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente que vai acontecer em torno da gente e nós vamos nos transformar com ele? Ou ele vai ser... Ou é o ambiente que nós vivemos que vai se transformar com a nossa transformação? A nossa transformação moral é o que vai evocar esse reino de Deus. Vai chegar um dia que a gente vive esse reino de Deus, porque nós nos transformamos. E aí ele vem dando aqui uma série de exemplos, né? Por exemplo, Noé também foi tido como louco na época, né? Isso, vamos lembrar que é um exemplo, tá, gente? Não há ainda nenhuma comprovação desse dilúvio, mas lembrando como uma alegoria que a gente sempre fala para ler os textos evangélicos ou bíblicos, né? Então, ninguém dava muita fé no que ele vinha fazendo, mas foi ele que preservou a humanidade. Então, será que isso também não pode acontecer com a gente, né? Será que a gente também... É difícil, às vezes, a gente assumir uma posição no mundo e sustentá-la. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Você é cobrado de várias maneiras, por várias pessoas, de várias formas, né? O mundo material Nossa Senhora, é bem complicado. Tem várias portas aí que, se a gente não vigiar, a gente é corrompido, né? Então, quando a gente pensa no reino de Deus, a vinda do reino de Deus, a gente tem que parar de pensar que vai chegar um dia... Agora a gente fala aqui, espírita, no planeta de regeneração, né? Ah, vai amanhecer amanhã planeta de regeneração. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Não é o planeta que muda para você mudar junto com ele. É o contrário. Somos nós individualmente mudando. E quando a maioria de nós formos espíritos regenerados, o planeta vai começar a gozar de uma psicosfera regenerada. Porque a maioria de nós cria uma psicosfera que sobrepuja a minoria. Então, a psicosfera dos espíritos regenerados aqui reencarnados fará do planeta Terra um planeta de regeneração, onde um espírito mais atrasado passa a não ter mais condições de vivência e é deslocado para um outro planeta de expiação e provas para continuar sua evolução. Então, quando a gente evoca essa ideia da vinda desse reino de Deus, ele não é um reino que eu vou conseguir, usando as palavras de Jesus, não é um reino que eu vou vê-lo assim, não é visivelmente, né? O reino de Deus não vem visivelmente. É palavra de Jesus isso aqui, ó. Não vem visivelmente. O reino de Deus está em nós. Ele fala, está no meio de nós, está conosco. É nós vivenciando o reino de Deus na nossa vida, na nossa experiência, nos nossos movimentos, na nossa fala, para um planeta divino. Mas depende de cada um de nós no esforço diário. Alan, enquanto você falava aqui, eu lembrava da citação de Jesus, quando ele encaminha os seus discípulos, né, a falarem sobre a Boa Nova, e eis que vos enviarei como ovelhas entre lobos. E eu fiquei pensando no que você disse agora, né? O espírito em regeneração, o espírito em expiação ainda não consegue conviver ali com o espírito em regeneração, e ele será deslocado. Mas enquanto o mundo, enquanto esse deslocamento não acontece, Olha o que Jesus nos mostra com isso, né? Que aqueles espíritos mais doces que ele estava enviando ali, né, talvez já num estágio evolutivo maior, depois dessa convivência com Jesus, né, depois de resgatar experiências profundas da alma, de outras existências, porque a gente sabe que os discípulos eram já evoluídos, né? Eles eram homens simples aqui, mas eram espíritos já, com uma carga de progresso já muito grande, de evolução muito grande. E aí ele envia esses espíritos em regeneração em meio a uma turba de gente ainda em expiação. Olha bem que difícil. Ovelhas entre lobos. É exatamente isso. Isso explica muita coisa. Interessante essa sua colocação. E muito interessante também quando você fala sobre o aspecto alegórico da citação de Jesus sobre o dilúvio. E eu acrescentaria também quando ele fala sobre Ló, né, e Sodoma e Gomorra. Isso é muito importante para a gente entender, porque tem muitas alegorias na fala de Jesus, tem muitas parábolas, e isso também vem para o Espiritismo. Queria lembrá-los que a obra Boa Nova, na introdução, Humberto de Campos diz, né, declara que a obra Boa Nova é um apanhado de textos do folclore espiritual. Então, nós, como espíritas, não podemos tomar, né, os textos da Boa Nova como registros históricos. O próprio Humberto de Campos revela isso para a gente. Então, são também parábolas, histórias com fundo moral, né, histórias fortes com fundo moral para ajudar no processo educativo. Muito interessante lembrar disso. Luiz Pessoa Guimarães, A Vinda do Reino de Deus. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Na realidade, o que nós precisamos é aprender a discernir. E a gente se exercita nesse modelo buscando informações. Então, quando a gente... Nós estamos já na terceira revelação. Nós tivemos três. Então, aqueles que receberam a primeira revelação não tinham muita opção. Eles tinham uma revelação. Quando receberam uma revelação de Jesus, eles passaram a ter duas revelações, e nós temos três. Então, tudo que foi lido aí foi da segunda revelação. E a doutrina espírita nos esclarece. E essa figura nos lembra, quando a gente faz um exercício, você enche um copo de tinta, aquela tinta que a gente usava antes para escrever, era muito comum isso aí. Você enche um copo de tinta, bota debaixo da torneira, abre a torneira, à medida que a água limpa vai entrando, a água suja vai saindo e o copo vai se tornando mais limpo. Então, nós conhecemos a Idade Média, né? A Inquisição, e ela não se deu num determinado ano, ela se deu num período. Então, é como se fosse aquelas curvas de Gauss, né? Chega num ápice e depois declina, chega até o seu final. A mesma coisa será essa regeneração. Agora, quando nós estudamos, nós temos uma possibilidade de ver que essa regeneração, a gente fica com tanta pressa que ela ocorra, mas a gente não percebe que nós somos os principais fatores para que ela ocorra. Porque a doutrina nos coloca de uma forma muito clara. Hoje, em provas e expiações, nós temos a maioria linkada ou sintonizada com o mal. E na regeneração, nós vamos ter a maioria sintonizada com o bem. Então, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos colaborando para isso. E, na realidade, isso depende muito da humanidade. A velocidade com que nós provocarmos essa transformação será a velocidade que essa regeneração virá. Então, nós já estamos nesse processo e nós temos que envidar todos os nossos esforços para que ele se acelere cada vez mais. E é uma coisa muito racional. À medida que o planeta vá se qualificando para isso, à medida que as pessoas que sintonizam com o bem vão aumentando essa quantidade, esse processo vai se acelerando cada vez mais. É isso que nós temos que fazer. Aquela primeira lição que nos apresenta o paradigma, nós precisamos absorvê-la para que nós também possamos, além de divulgar verbalmente a doutrina do Cristo, nós vivermos e possamos, através do nosso exemplo, também trazer novos adeptos para a regeneração. É isso aí, Wilson. Eu vou fazer um comentário breve e passo de volta a palavra para vocês sobre o que eu vou dizer. O Espiritismo, ele é uma doutrina progressista, ou seja, ele preconiza que nós fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo ao longo dos séculos, vamos nos tornando cada vez melhores. O que dá a entender uma escala de evolução, uma linha que está cada vez melhor. Hoje nós estamos no ponto mais elevado de nossa evolução. Amanhã estaremos melhor, né? Não retrogradamos, aprendemos isso de uma forma geral, genérica, né? E geralmente existe uma visão cristã apocalíptica do mundo, ou seja, de que o nosso mundo está indo, ao contrário do que o Espiritismo preconiza, ladeira abaixo. Ou seja, que as coisas tendem a piorar, até que fiquem insustentáveis, e Jesus então vem, né, com seus anjos, né, separa o joio do trigo, né, os bons e os maus, encaminha os bons para o paraíso e determina a punição dos maus. Então, é uma visão apocalíptica. E essa visão é também amparada nesse discurso de Jesus, que diz que as coisas, que filho virá contra filho, que espada... Então, nessa profecia de Jesus, eles se amparam nisso. Claro que isso gera, aparentemente, um conflito entre a leitura espírita e a leitura cristã tradicional, não a leitura espírita, tá? A leitura cristã tradicional. Isso da Igreja Católica, dos protestantes, de todas as vertentes, todos têm essa visão. E aí eu queria propor o seguinte: existe uma diferença entre, por exemplo, essa visão apocalíptica é uma visão revolucionária, né? A revolução é isso, é uma guerra que se institui, Revolução Francesa, né, Alain? Arranca-se cabeças, guilhotina para todo lado, rios de sangue, e aí estabelece-se um momento de paz. É a visão apocalíptica. A visão progressista é diferente. Como a gente pode entender essa interpretação apocalíptica e progressista entre o Espiritismo e o cristianismo tradicional, Alain? Desculpa, eu tiro o som aqui para não atrapalhar. O progressismo, se preocupar com o progresso constante, é diferente do evolucionismo, né? O evolucionismo é acreditar na evolução das espécies, lá vamos falar assim, baseado em Darwin, né? Quando a gente pensa no progresso, não dá para pensar num progresso com morte. Não dá para pensar num progresso eliminando o outro. Não dá para pensar num progresso não criando ambientes de discussão, ambientes que se permita a fala do outro, né? A gente se faz justamente nessa diversidade de pensamentos e ideias. Então, realmente, a doutrina espírita, quando ela se determina como progressista, ela não se determina à toa como progressista, porque ela visa o progresso da humanidade. Até um ponto que chegará uma hora, veja só, a doutrina espírita, ela não era para ser vista como uma religião, né? Kardec não tinha essa ideia nem essa pretensão. Ele imaginava que o Espiritismo estaria no meio das religiões, de todas as religiões. Da mesma forma que a gente já falou no primeiro comentário, que vai chegar um dia que a religião vai ter cumprido o seu papel no mundo, né, de nos aproximar de Deus e nos mostrar uma outra visão de Deus, e, naturalmente, ela vai deixar de ter a importância de existir. Né? Hoje ela tem a sua importância, mas vai chegar um tempo que ela vai deixar de ter a sua importância. Da mesma forma que a arte nos evoca a nossa sensibilidade, nos permite percebermos o mundo de outras formas, né? Nos deixa mais sensíveis, ótimo. Até que um dia ela vai deixar de ser necessária como ferramenta para isso, porque nós já vamos estar nesse nível, né? Daí, talvez, o que sobre da arte é a gente contemplá-la, né? Não ela mais como educação, não mais ela como transformação do ser humano. Mas o Espiritismo nos convoca a isso, a uma constante progresso moral, né? Olha só, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações. Essa é uma fala dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Então, se o nosso caminho está nesse processo, se eu estou me esforçando em dominar minhas más inclinações e estou num processo constante de reforma íntima, eu posso me considerar um espírita cristão. É isso aí, Wilson. Luiz, quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Só lembrando, né, que nos últimos tempos seria dado oportunidade para todos, né? Então, essa massa que teve oportunidade de reencarnar é que dá a impressão ao mundo de que a coisa está perdida. É isso aí, Wilson. Muito bem lembrado, Luiz. Então, é por isso que a gente, quando olha para o nosso ambiente, a gente vê tanta desordem, né, tantos conflitos, porque esses espíritos que serão, né, seriam, talvez, destinados a mundos primitivos, porque não poderão compor essa nova sociedade que o Alan citou, a sociedade do mundo em regeneração, eles tiveram a oportunidade de retornar ainda para a Terra. Eles renasceram e têm renascido massivamente aqui na Terra, né? Como a última oportunidade que eles têm de permanecer aqui. Depois da desencarnação, eles já serão designados para mundos inferiores. E gradativamente, como o Alan também colocou, a Terra vai evoluindo. E é interessante, né, quando a gente fala dessa revolução ou de progresso, a gente não está negando o que Jesus dizia, porque para haver o progresso, como o Alan disse, tem que ter um embate de ideias. Né? E o progresso, né, dialeticamente falando, né, Alan, são conflitos, são ideias opostas. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E é claro que nessa oposição de ideias acontece o quê? As convulsões sociais. Ou seja, para que o progresso se estabeleça, tem que haver convulsão social. Vão haver convulsões sociais. O que Jesus está dizendo é isso, que esse processo de progresso não seria tranquilo, não seria um passeio no parque. Ó, vai acontecer coisa, vai ter guerra, vai ter problema, e a coisa vai ficar feia ainda, até que o reino de Deus se implante, homem, no meio de vós, né? Em todos vós. Vocês não vão ser enviados para um paraíso. É muito interessante quando a gente faz essa comparação, né, com o ensinamento espírita. Alan? Não, não vim trazer a paz, mas a espada. Exatamente, porque se abre para... Olha, Alan, você sabe como é, abriu para conversa, vai dar confusão. Olha, se você abriu, chamou para participar, vai ter confusão, é sempre assim. Olha aquela Vínia criando confusão comigo, ó. Ela fala assim, Alan... Existe espírita não cristão? Você falou espírita cristão? Aí. Lavínia, eu deixo claro espírita cristão, porque nós somos espíritas, mas nós somos cristãos também. São dois pontos importantes da nossa reflexão. Tem gente que se pega muito aos fenômenos mediúnicos e não se preocupa tanto com a transformação moral do Cristo, do modelo do Cristo. Nós, espíritas, somos cristãos em essência, mas nem todos são cristãos na vivência. É assim, é preciso lembrar que, de acordo com a classificação das outras religiões, oficialmente, nós não seríamos cristãos. Porque, para as outras religiões, para ser cristão, tem que acreditar na ressurreição e tem que acreditar que Jesus é Deus, foi Deus encarnado e que é Deus. Então, para eles, nós não somos. Mas, para nós somos porque o Cristo baseia todas as nossas interpretações. Aliás, a doutrina espírita é só uma forma de interpretar os ensinamentos do Cristo. Basicamente, é claro que tem todo o seu aspecto filosófico e científico, mas tudo isso serve para que nós possamos entender a mensagem principal, que é a do Cristo. Então somos cristãos, com certeza. Não, e a gente sempre costuma falar que nós visamos aquele cristianismo redivivo, é voltar àquele cristianismo que os apóstolos vivenciaram lá junto com Cristo, o exemplo de transformação moral. Não o que tanta gente fez de iniquidades em nome do cristianismo, tá? É aquele cristianismo primitivo mesmo, né? Lá dos primeiros tempos, né? Exatamente. Muito bem, 10 horas e 36 minutos, estamos prontos para dar início ao terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa manhã agradável, mas quente e abafada de domingo. E nessa terceira parte, você que nos acompanha sabe que nós estudamos a obra A Gênese, né, de Allan Kardec. Essa aqui é a minha edição da FEB, traduzida pelo Evandro Noleto Bezerra, mas tem muitas outras traduções. E nós estamos estudando o capítulo 15. Semana passada nós falamos sobre as aparições de Jesus. E hoje a gente traz um tema bastante polêmico. Suscita muitas discussões. O título do programa é com base nesse tema, que é o desaparecimento do corpo de Jesus. Então, eu quero começar, eu quero lembrar que as perguntas que a gente elaborar não são direcionadas nem ao Allan diretamente, nem ao Luiz, tá? Ambos podem participar da resposta para a gente compor junto aí a construir juntos um entendimento sobre cada questão. Então, a gente começa afirmando que o desaparecimento do corpo de Jesus é um fato inegável. Isso ninguém nega, porque o corpo dele realmente desapareceu. Muitos defendem que os próprios discípulos o subtraíram e que teriam subornado, né, os guardas que estavam lá vigiando, para que eles não revelassem a ninguém que os discípulos tivessem subtraído. Esse plano, né, essa tramóia, está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 11. Kardec cita alguma coisa sobre essa teoria, mas eu queria que vocês comentassem sobre essa teoria de que o corpo de Jesus teria sido subtraído pelos próprios apóstolos, o que a gente pode considerar favorável ou contrário a essa crença, aqueles que defendem essa crença. Pode começar com o Allan, depois o Luiz também pode fazer seus comentários. Realmente, como você falou, esse é um assunto polêmico, né? A gente tem que ir meio comendo pelas beiradas, vamos falar assim, né? Que nem sopa quente, né? A gente vai pegando pelas beiradas, soprando. Mineiro come mingau assim, né? Come mingau pela beirada. Então, o que acontece? Acontece assim, gente. Olha só. Existem uma situação que a gente tem que entender. Se o corpo do Cristo for materializado, se de fato o corpo é material igual ao nosso, se é feito da mesma tessitura do nosso, como ele, então, apareceria para os apóstolos posteriormente? Eu acho que essa é a questão primeira, né? Então, se ele só é feito do corpo de carne, ele apareceria de que maneira? Então, eu acredito que essas citações do corpo ter sumido, essas citações do corpo não estar presente, eu acho que elas foram introduzidas em algum momento e se desejava mostrar que Cristo, na realidade, ele não se manifesta como espírito, ele se manifesta como corpo físico, como corpo carnal. Então, chegam até a levantar que Cristo não teria morrido na cruz, chegam a levantar que Cristo teria fugido naquele momento, enfim, levantam uma série de situações, de ideias, para justificar esse sumiço desse corpo, e o sumiço do corpo ele abre uma série de, vamos falar assim, série de fofocas. Teorias conspiratórias que são muito complicadas até hoje, né? Então, a gente teria até hoje uma complicação em explicar o sumiço desse corpo. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender da onde veio essa citação que o corpo sumiu. Então, essa parte não dá para a gente responder. Então, a gente fica com uma pergunta assim, será que realmente o corpo sumiu? Aí, dentro do próprio Espiritismo, nós temos uma outra polêmica, né? Porque alguns falam que o corpo do Cristo não foi feito igual ao nosso, de matéria, né? Que ele foi... como é que fala, Luiz? Foi plasmado. Foi plasmado. Agênere. Agênere. Foi plasmado de forma fluídica, né? Então, é uma outra polêmica dentro do próprio Espiritismo. Daí isso explicaria por que o corpo sumiu, porque naquela hora não tinha mais corpo. Era algo que foi desmaterializado. Então, é um assunto que daria para a gente fazer uns 10 programas e eu acredito que, no final, a gente não chegaria a resposta alguma ainda. Porque o texto evangélico ou bíblico, ele não pode servir de documento de fato real acontecido. São textos que nos evocam a vivência de um sentimento, não de uma explicação literal. Então, toda vez que a gente se atém aos textos bíblicos ou evangélicos, né, para explicar teoricamente algo da matéria, a gente tem uma grande chance de errar. Então, eu preferia ficar por aqui, Wilson. Não sei se o Luiz gostaria de reforçar alguma coisa. Olha, eu gosto de lidar com fatos. Isso. E sempre é muito mais cômodo lidar com fatos. E o fato que nós temos é que Jesus viveu 33 anos. Jesus ia nas festas judaicas, ele brincava lá com seus irmãos, e então muita gente viu, abraçou, brincou com Jesus. Os doutores lá no templo discutiram com Jesus e Jesus foi morto e crucificado, né? Então, existia um corpo físico. E esse corpo físico, aí surge essa teoria aí, ele teria sumido ou não. E isso aí, para mim, não tem mais importância. Porque o fato é que o corpo existiu, o corpo era um fato, e aquilo que nós sempre repetimos no Evangelho, a Bíblia é considerada sagrada pelas religiões, mas pelo Espiritismo não. O Espiritismo nos menciona que foi um livro inspirado. Agora, nós temos que discutir aquilo que no Evangelho é concreto. E o que foi concreto, e que eu acredito, é que Jesus teve um corpo material. Se esse corpo era mais sutil do que o nosso, a gente sabe que o perispírito, à medida que vai evoluindo, ele se torna cada vez mais sutil, né? E ter isso é compatível, aí é outra questão. Mas havia um corpo, e esse corpo era o de Jesus, que foi crucificado, ele sofreu, ele... Né? Depois apareceu de forma fluídica, como qualquer fenômeno espírita acontece. É isso aí, Wilson. Maravilha. Quase que você resumiu todas as outras questões aqui. Mas vamos lá. É, o Wilde Esteves, ele comentou aqui, bom dia, confrades, parabéns pelo programa de hoje. Ele pergunta, por favor, a União Rádio Web está no ar? Eu até peço desculpas que eu fui testar aqui, e aí o som acho que projetou aí para vocês. Mas está no ar sim, olha. Wilde, acabei de testar, ó. Vamos ouvir aqui. Olha lá. É. Só que, só para explicar, o aplicativo, né, ele não vai transmitir esses programas aqui, Visão Espírita, ao vivo. Porque agora a gente está transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Mas depois do final da transmissão, a gente baixa esse programa e coloca lá no aplicativo. Você pode acessar depois pelo aplicativo. Lá em arquivo, ó, você vai em arquivo, aí você seleciona o ano que você quiser, olha, 2022... Olha, aqui nós já temos até o programa de novembro, até o programa do dia 28 de novembro. Ó, então, é que nem uma Netflix aqui de programa Visão Espírita. Você pode escolher o programa que você quiser, tanto as edições de quarta-feira quanto as de domingo, e aí você pode ouvir. Só que aqui ele vai ficar só no áudio, sem o vídeo, né, para você ouvir como um programa de rádio mesmo, né, se você quiser fazer outra coisa enquanto você ouve. Então, Wilde, está no ar sim, viu? Veja se há alguma coisa... Em janeiro ele estará ao vivo. Estará ao vivo, com certeza, estaremos lá. Bom, eu só quero aqui ler para vocês o Mateus, então, que eu citei, capítulo 28, versículo 11. Os guardas que estavam lá presentes, a gente leu a semana passada que Maria viu o homem que assustou, que era Jesus e tudo mais, e os guardas que presenciaram toda aquela cena, eles se assustaram, né, com a ressurreição, entre aspas, eu estou usando esse termo entre aspas, porque para a gente não é ressurreição, espíritas, na acepção do termo, mas os guardas se surpreenderam com aquilo. Aí o que acontece? Os guardas voltam para falar com o templo, né? E quando iam eles, versículo 11, e alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então, eles relataram lá o que aconteceu. E congregados, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo, nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos. Isso é alguém de Roma, o governador, no caso. E vos poremos em segurança. E recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então veja, ele fala até o dia de hoje e até aquele dia que foi escrito o evangelho. Isso a gente está falando de 60, 70 anos depois, aproximadamente, dependendo do evangelho. Então até aquele tempo, entre os judeus circulavam essa história de que os guardas dormiram e que os discípulos roubaram. E agora eu vou trazer para os tempos de hoje. Até hoje, ainda entre os judeus, é essa história aqui que permanece. Então, você veja onde teve a origem lá em Mateus. Ele descreve, né, que os guardas foram subornados pelos anciãos do templo para mentirem sobre o desaparecimento do corpo de Jesus e jogar a culpa nos discípulos. E é essa história que predomina ainda hoje para muitas pessoas. Interessante a gente entender de onde vem, né, a origem dessa história aí. Alguém quer comentar sobre isso? Ou a gente vai adiante? Hoje, Wilson, a gente está recebendo aí uma porção de história, né? E essa que vivemos hoje está difícil de acreditar. Imagina essa de 2000 anos atrás. Então, ó, é uma fake news. Essa foi uma fake news lá dos tempos bíblicos, evangélicos. Então, vamos lá. Segundo outra teoria, então é outra teoria agora, Jesus não possuiria um corpo físico semelhante ao nosso, e sim um corpo fluídico. Sendo assim, o desaparecimento do seu corpo poderia ser explicado pelo simples retorno desse corpo ao seu estado fluídico original. Ou seja, esse corpo só se dissolveu. Pela vontade do Cristo, em algum momento, esse corpo se dissolveu. Considerando-se apenas pelas propriedades dos fluidos, a pergunta que eu faço é, considerando-se apenas pelas propriedades dos fluidos, que Kardec estuda, isso seria possível? O meu amigo Wilson, eu não sei, não. eu não sei. Você sabe que é assim, ó, eu vou falar até uma coisa aqui, ao vivo aqui. Eu não me preocupo muito com essas histórias aí. Uma coisa mais chata, né, Wilson, falar um negócio desse, né? Mas não é, é que são histórias que a gente não... A gente não tem como comprovar, a gente não tem como explicar, a gente não tem subsídio para de fatos para comentar, para para comprovar que aconteceu de um jeito ou de outro, né? Porque é um fato tão longínquo e tão mal documentado que eu acho que cada um acaba interpretando um pouco do jeito que convém. Justamente por isso, né? Porque não dá para a gente explicar muito. Eu não sei se o Luiz gostaria de falar alguma coisa a mais, Luiz. Eu gostaria, sim. A gente sabe que o corpo fluídico ele tem as suas propriedades, né? Sim. Jesus, ao longo dos seus 33 anos, como eu coloquei, ele mostrou que ele tinha um corpo físico. Ele foi pregado na cruz, né? Ele sofreu as dores, ele levou lá uma flechada, né? E uma série de coisas. E depois também o Evangelho mostra que ele apareceu com o seu corpo fluídico. Opa. Luiz, eu acho que você travou. Ele já tinha dado uma caída no passado. Mas é assim, Alain, nosso objetivo, né, não é tornar a centralidade desse assunto, mas é assim, como é um... Voltou, Luiz? Eu voltei. Voltou, então volta aqui. Continua falando. A doutrina espírita nos mostra que espíritos materializados, eles aspiraram uma substância chamada barita, e expiraram essa substância que foi recolhida e mostraram que houve queima de carbono. Quer dizer, o corpo espiritual, ele possui órgãos como o corpo físico. Então, ela separa muito distintamente corpo material de corpo espiritual. Se Jesus tivesse sido uma agênere, ele, na crucificação, não teria sofrido nada de elementos materiais. Então, a doutrina é muito clara com relação a isso. Kardec deixa claro que Jesus possuiu um corpo físico, sofreu as consequências que o corpo físico pode sofrer através da crucificação. Senão, seria tudo uma farsa. Existem essas teorias... Realmente elas existem, mas não, para a doutrina elas não acrescentam nada, nada. Não muda uma vírgula no evangelho que Jesus pregou, se ele era ou não fluídico. O que muda é exatamente o seguinte: se ele fosse uma agênere, ele fingiu a crucificação, ele seria um artista para dizer que sofreu com todo aquele martírio que ele sofreu. O que leva Kardec a, de uma forma clara, dizer ele possuía um corpo físico. É isso aí, Wilson. Sim, esse é o aspecto mais científico da doutrina, né? A gente sai do campo da moralidade diretamente aqui para observar aspectos, acontecimentos mais materiais mesmo. Que Allan Kardec se interessava por esses assuntos também, né? Como uma forma de desmistificar aquilo que era considerado sobrenatural e dizer que... determinados acontecimentos são possíveis mediante propriedades conhecidas do perispírito. Então, Kardec afirma com toda certeza que sim, que seria possível, do ponto de vista simplesmente das propriedades do espírito, as palavras dele é assim, não é radicalmente impossível dentro do que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos. Então, poderia ser pelas propriedades dos fluidos. Então, ele poderia formar um corpo, que nem o Luiz acabou de citar, Zalmino Zimmermann, né, vai na obra Perispírito, vai chamar essa capacidade, essa propriedade de corporeidade. O perispírito tem toda a formação corpórea, com todos os órgãos e em funcionamento. Isso pode acontecer, sim. E aí o Luiz citou o agênere. Eu queria, a minha intenção no programa de hoje era me aprofundar nessa abordagem, mas não teremos tempo. São 10 horas e 55 minutos. O Luiz vai lembrar que ele tem uma apostila feita sobre o assunto, e é interessante, porque Kardec vai dar outras possibilidades, né, como, por exemplo, invisibilidade ou transporte para o destino do corpo. Né, a gente poderia abordar isso também. Mas eu quero, antes de terminar, abordar uma colocação aqui, uma questão, que é a última questão que eu trouxe aqui. Onde está aqui? Segundo Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, veja bem, eu digo segundo Chico e Divaldo porque o Divaldo citou o Chico. Então, o Divaldo disse que o Chico teria lhe contado. A gente sabe que esse tipo de coisa é um pouco complicado, né? A gente tem visto isso. A gente tem visto isso recentemente em outros casos e não é muito adequado, mas é o fato. Então, o Divaldo teria dito que Chico lhe contou que o mestre Jesus desmaterializou o próprio corpo físico e que provavelmente o fenômeno demandou luz e energia, provocando o interesse, né, o assombro dos guardas em querer abrir o túmulo e averiguar. Nada encontrando e temendo serem acusados de algum trama, fugiram para evitar possíveis punições. Isso explica a ausência dos guardas do templo no local da tumba aberta quando Maria de Magdala e seguidoras foram até lá. Queria que vocês comentassem. Isso foi retirado de um texto, de um companheiro nosso, inclusive, aqui. É uma citação do Divaldo mesmo, está registrado, foi no 5º Congresso Espírita que ele disse isso. Eu queria o comentário de vocês sobre isso, porque a gente vive nesse tempo da informação, né? A gente se depara com isso, se depara com um vídeo desse. Wilson, existe, inclusive, um livro do Aksakoff que fala sobre isso. Realmente um corpo pode ser desmaterializado. E no caso, inclusive, da Kat King, eles mostram que a médium ela forneceu tanto ectoplasma para a materialização do espírito que eles viram o vestido dela, juntou. Entende? Então ficou o corpo só com a pele, praticamente. Então toda a matéria, praticamente, do corpo físico foi utilizada para a materialização do espírito. E depois disso, o corpo voltou a viver. Então, isso, cientificamente, que Divaldo menciona, é possível. Tá? E não teria nada de misterioso, porque é um fato citado nos anais do Espiritismo. Existe uma possibilidade, conforme outras que a gente especulou. Isso, inclusive, existe um livro do Aksakoff que fala sobre um caso de desmaterialização. Ele cita o exemplo que foi citado. O Wilson. Oi. Eu só faria o seguinte ressalva aí, né? É muito fácil eu colocar na boca de outras pessoas fatos falados quando a pessoa está desencarnada. Então, assim, tecnicamente é possível. Se Chico falou ou não falou, não sei. Não tem como a gente provar. E essa informação ela é importante para quem? Qual é o contexto que o Divaldo fala isso? Eu não sei também. Então, a gente precisava ver o contexto que ele fala isso, para que público ele fala isso, com qual intenção ele fala. São assuntos assim que realmente não são os mais importantes, né, da doutrina espírita. A gente fica preso num achismo, a gente fica horas aqui, a gente vai ficando eu acho, né, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, na realidade, eu entendo a preocupação do Alan. Porque o Divaldo nós conhecemos, né? Você examinou a obra, aí eu não conheço essa obra, mas procedendo do Divaldo existe uma certa verdade, né? Ele tem cacife para isso. Mas tem muita gente que hoje está explorando esse assunto dito pelo Chico, né? Em conversa pequena, que a gente deve tomar cuidado. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, dada o tempo, agora são 11 horas, eu não terei tempo, eu ia trazer uma informação, talvez um minutinho eu consigo aqui, é só uma curiosidade, essa minha edição da Gênese traz uma nota de rodapé da FEB muito interessante. Essa nota de rodapé afirma que a primeira, segunda e a terceira edição da obra Gênese, ela continha um item a mais nesse parágrafo, nesse capítulo sobre o desaparecimento do corpo. E a partir da quarta edição, o próprio Kardec a removeu e renomeou o item 68 para 67. Então haviam 68 itens, aqui termina no 67, hoje. E o 68, que o próprio Kardec na quarta edição suprimiu, eles colocam a título de conhecimento histórico aqui no rodapé. E só para a gente entender o que Kardec suprimiu, mas ele havia escrito, que foi publicado 3 vezes, é assim, ó. Eu não vou ler porque é longo, tá? Mas um trechinho só. Kardec vai dizer, em que se transformou o corpo carnal de Jesus? É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, senão por hipóteses, em falta de elementos suficientes para se firmar uma convicção. Olha que interessante. Mas ele próprio tirou isso depois, tá? Mas vamos lá. Essa solução, aliás, é de importância secundária e nada acrescentaria aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam de maneira muito mais peremptória sua superioridade e sua missão divina. Não pode, pois, haver sobre a maneira pela qual se operou esse desaparecimento, senão opiniões pessoais que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e, Luiz, pelo ensino geral dos Espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção do duplo controle. Se os Espíritos ainda não decidiram a questão pela unanimidade de seus ensinos, é sem dúvida porque o momento de resolvê-la ainda não chegou, ou por faltar em conhecimento, sem auxílio dos quais a questão possa ser resolvida por si mesma. Enquanto se espera e se afastamos à suposição de um rapto clandestino, podemos encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar com vocês. Novamente, obrigado, Luiz, obrigado, Alan, pela oportunidade de compartilharem seus conhecimentos conosco. Saio daqui, sem dúvida alguma, um pouco mais curioso sobre muitas questões. A vocês que nos acompanham também, a nossa gratidão, que vocês tenham uma semana iluminada, repleta de saúde, de força para enfrentar as dificuldades dessa vida e que possamos todos, nesse mês de dezembro, nos sensibilizarmos, porque Cristo também está mais próximo da Terra, não que ele esteja mais próximo, né? Mas a presença dele, em tanto se fala dele, é claro, nós nos aproximamos, que sejamos sensíveis para poder percebê-lo, para que ele toque o nosso coração, né? E que encontremos alegria de viver, gratidão de sermos espíritas e de sermos cristãos. Muito obrigado a todos. Passo aqui para as considerações derradeiras nesse programa, a palavra ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, e depois peço que o Alan também apresente suas últimas considerações e encerre o programa. Obrigado a todos. Amanhã, na quarta-feira, estarei na Seara Espírita Renascer. Um abração a todos e muito obrigado a Deus por poder participar desse programa. Desejo a todos uma semana maravilhosa, que Jesus possa nascer em nosso coração. Estamos no mês, teoricamente, do seu aniversário, que ele possa nascer para nós, definitivamente, em nós, em nosso coração, que a gente possa se transformar com esse modelo crístico e que a vida possa ser melhor para todos nós quando escolhermos o modelo e o guia que nos orienta a vida. Uma ótima semana a todos nós. Nos encontramos no próximo domingo. Até o nosso próximo encontro.